entrelaçada em sua mão esquerda, à direita, num vai e vem apaziguado. Na vitrola das valsas, a melhor não se soube mais.